Fecheiro 13. Perguntámos a algumas pessoas e depressa nos indicaram uma zona não muito afastada do estádio. Eu estava à espera de uma modesta acomodação onde pudéssemos guardar as nossas coisas e mais tarde deitar-me-nos ao lado de outros num espaço apertado. Mas a tenda de ex-agentes era afinal um dos maiores pavilhões, um verdadeiro palácio com vários quartos de lona colorida, apoiada por postes intrincadamente gravados. Ex-agentes não estava ali, mas um escravo que tinha sido informado de que deveria esperar, exótico de Zeugma, saudou-nos e deu-nos a entrada, pedindo que primeiro descalçássemos os sapatos. O chão, no interior da tenda, estava coberto por tapetes deliciosamente macios. O escravo mostrou-nos uma pequena câmara lateral e informou-nos de que seríamos os seus únicos ocupantes. O espaço continha duas camas estreitas para dormir. Entre elas estava uma pequena mesa com um jarro de prata cheio de água e duas taças de prata. Ao lado de uma das camas havia uma abertura para o exterior, tapada por uma aba, para que pudéssemos ir e vir à vontade. Enchi uma das taças e bebi sequioso. A água era mais doce do que qualquer vinho. O que fez para merecer este pequeno luxo, mestre? Perguntei, deixando-me cair sobre uma das camas que era surpreendentemente confortável. Antípatro encolheu os ombros. Conhecem-se pessoas, cobram-se favores de vez em quando. Puxou a pala para a testa e esfregou a pele em redor do olho. Mas quem é o nosso misterioso anfitrião? Um amigo de um amigo. Mas de certo sabe alguma coisa sobre ele. Ex-agentes é um homem rico do ponto, se quer saber, respondeu Antípatro secamente. O longo dia de viagem deixara-o irritadiço. Ponto? O reino de Mitridates? Parecia que Mitridates aparecia onde quer que fôssemos. Ponto fica terrivelmente longe de Olímpia, não fica? Antípatro assentiu. O ponto fica na extremidade mais distante do mundo de língua grega, é certo. Mas o próprio rei Mitridates é em parte grego. E muitos dos seus súbditos são falantes de grego, com antepassados gregos. Sem dúvida haverá atletas do ponto a competir nos jogos. E o nosso anfitrião deseja apoiá-los. Seja ele quem for, deve ser mesmo muito rico para poder pagar uma. O som das trombetas interrompeu-me. O murmúrio constante da multidão no exterior da tenda subiu de tom até se tornar num encorajamento. Antípatro sorriu. Eles chegaram. Quem? Anda a ver, Gordiano. Calçou os sapatos e apressou-se a cobrir o olho com a pala. O meu nariz está direito? Seguiu através da aba para junto da multidão que se apressava, desejosa de saudar a chegada dos atletas. O desfile era encabeçado por homens, envergando túnicas púrpura e coroas de oliveira e empunhando bastões de madeira com uma das pontas bifurcada, como a língua de uma serpente. Eram os juízes olímpicos que supervisionariam cada um dos eventos. Os seus bastões bifurcados não eram meros símbolos de autoridade, mas armas que seriam usadas sobre quaisquer atletas que se atrevessem a fazer batota ou violar qualquer regra. Atrás dos juízes seguiam várias centenas de jovens, alguns envergando quitons, mas a maioria apenas panos de linho em redor dos rins, todos bronzeados, com um tom castanho dourado, depois de um mês de treinos ao ar livre e provas de eliminação em Élida. Alguns tinham as pernas compridas e esguias dos corredores, enquanto outros eram maiores e musculosos. A maior parte tinha a minha idade ou pouco mais. Apenas uma mão cheia devia ter 20 e muitos, e ainda menos tinham chegado aos 30, veteranos de longa data dos jogos, que contra todas as probabilidades continuavam verdadeiros competidores. O desfile aproximou-se, passando entre nós e o muro que rodeava o Altis. A multidão enlouqueceu de entusiasmo. Os homens agitavam os braços e gritavam os nomes dos atletas mais famosos, que sorriam e respondiam aos acenos. Alguns dos participantes pareciam convencidos e distantes, mas a maioria dos jovens presentes no desfile pareciam estar tão zonzos de entusiasmo quanto os espectadores. Para muitos, aquela era a primeira viagem para longe de casa. Vede o melhor que a Grécia tem para oferecer, gritou Antípatro. Traz-me lágrimas aos olhos. Eu resmunguei e encolhi os ombros, mas depois percebi que Antípatro estava a falar de modo literal, pois vi-o erguer a mão e limpar um pouco de umidade de cada lado do rosto. Olhei à minha volta e apercebi-me de que Antípatro não era o único espectador a derramar lágrimas perante a imagem dos atletas entrando em Olímpia. Como eram sentimentais aqueles gregos, em especial os mais velhos, constantemente a recordar os dias de ouro da sua juventude passada no ginásio. Pelo canto do olho, vi uma figura envolta em trapos que subia o muro do Altis. Simio de Sidon levantou-se, desenhando sobre a parada dos atletas, agitando os braços escanzelados e uivando como um cão para chamar a atenção de todos. São estes os vossos heróis? Gritou. Estes galitos vaidosos, inchados de orgulho e amor próprio? De que serve um atleta? Pergunto-vos. O que fazem os atletas, além de correrem em círculos, de se esmurrarem no rosto e de se rebolarem na terra como animais, grunhindo e agarrando-se uns aos outros pelas virilhas? E por tais disparates, louvam-nos e erguem os olhos para o céu. Deviam ter vergonha. Em vez de bajularem estes brutos, deviam alinhá-los e matá-los em sacrifício, como se fossem bois. Assim poderiam, pelo menos, obter deles uma boa refeição. Ah, acham as minhas palavras ofensivas? Acham? Pois eu digo que um jovem que exalta o seu corpo e negligencia a mente não tem mais alma do que um boi e não devia ser tratado com mais consideração. Contudo, fazem ídolos de tais criaturas. O que faz verdadeiramente um homem nobre? De certo, não a prática de jogos, mas o confronto com as dificuldades da vida quotidiana. Não a luta por uma coroa de oliveira, mas a luta diária para separar a verdade da mentira. Não é o desejo de alcançar fama e prémios, mas a procura da verdade e de uma existência honesta. Os atletas estão aqui para honrar Zeus, gritou alguém. Ah, estão? Eu digo-te porque é que a maior parte destes homens gananciosos vêm aqui. Esperam ficar ricos. Sim, uma coroa de oliveira é tudo o que recebem dos juízes. Mas todas as cidades recompensam os seus vencedores com uma fortuna em ouro e prata, como todos vocês sabem. Não só se curvam perante estes homens e lançam sobre eles os vossos filhos e filhas, como fazem deles homens tão ricos como Creso. Depois é vê-los engordar, inchar e transformar-se no oposto do que foram outrora. As vossas amadas Olimpíadas são uma farsa. Na multidão, alguém apupou o cínico, enquanto outros procuravam ignorá-lo. Os atletas que passavam por baixo do muro olhavam para ele e riam. Alguns dirigiam-lhe gestos obscenos. De súbito, um deles abandonou o desfile e subiu o muro. Era alto e largo, com braços enormes e um peito forte, envergando apenas um pano de linho. O cabelo claro, cortado curto, e as sobrancelhas clareadas pelo sol eram quase tão brancos como o seu espantoso sorriso. Aquele não é o Protofanes, de Magnésia? Disse alguém na multidão. É o favorito para vencer o Pancrácio, disse outro. Que esplêndido espécime! O jovem atleta constituía, sem dúvida, um espantoso contraste em relação ao cínico, maltrapilho e escanzelado. Protofanes talvez se tivesse contentado em exibir a sua perfeição física ao lado da fialdade de símio, mas com os outros participantes a incitá-lo, o atleta musculoso despiu o pano que lhe cingia aos rins, agarrou o cínico que agitava os braços numa demonstração de frágil resistência e enfiou a veste na boca de símio, atando-a no lugar. O cínico, humilhado, virou as costas à multidão e lutou por remover a mordaça. Ao seu lado, Protofanes, que se encontrava agora nu sobre o muro, esticou o queixo e ergueu os braços numa pose de vitória, esmurrando o ar com os punhos fechados. A multidão explodiu de riso. Os atletas saltavam sorrindo e batendo nos ombros uns dos outros. Num ato de homenagem espontâneo, alguns seguiram o exemplo de Protofanes e despiram os panos de linho, acenando com eles por cima da cabeça. O gesto espalhou-se como um fogo descontrolado através do desfile. Em poucos instantes, todos os atletas estavam nus e agitavam os braços no ar. A assistência delirava. Olhei de novo para o muro e vi que Símio tinha desaparecido. O cínico devia ter descido do lado oposto, para o interior do recinto de Altis. Protofanes deixou-se ficar sobre o muro durante mais um bocado, apreciando a adoração da multidão. Depois saltou para junto dos seus companheiros atletas, que o saudaram e o rodearam, batendo-lhe alegremente com os panos que tinham despido. Olhei de relance para Antípatro, quase esperando ver mais uma lágrima sentimental a escorrer-lhe pelo rosto, mas a sua expressão era séria. Não está divertido, mestre? Ainda que tenda a concordar com o seu conterrâneo. Não fiquei triste por ver alguém calá-lo. Que voz irritante dele! Antípatro abanou a cabeça. Temo que sejam os juízes quem não está divertido. Os anciãos de túnicas púrpura que encabeçavam o desfile tinham parado e fitavam a confusão que se gerara atrás deles, parecendo ter o rosto gravado em pedra. Sussurraram entre si. Depois viraram-se e prosseguiram. Os atletas, sorridentes, voltaram a formar fileiras e deram seguimento ao desfile. Protofanes passou por nós, gingão, sorrindo e acenando em reconhecimento pelos fãs que tinha entre a multidão, inconsciente da rígida reação dos juízes. Quando o último dos atletas passou, a multidão gritou um derradeiro urra e acalmou-se. Gradualmente, as pessoas retomaram as suas atividades. A excitação do dia chegara ao fim. A prestação de juramento dos atletas e as primeiras competições decorreriam na manhã seguinte. Ainda nos resta uma ou duas horas de sol. O que faremos agora? Perguntei a Antípatro. Temia que ele sugerisse que fôssemos assistir a um debate filosófico ou a um recital de poesia, mas em vez disso, apontou para o Altis. Por cima do muro, conseguia ver o telhado de mármore do Templo de Zeus e alguns dos escudos dourados que decoravam o friso por cima das colunas. Antípatro falou. Viemos ver uma maravilha do mundo, não viemos? Não quero que percamos uma única das provas que decorrerão nos próximos dias. Por isso, que tal vê-la já? Tratava-se de uma proposta com a qual concordei entusiasticamente. Havia fila para entrar no Templo de Zeus. Era exigido um donativo a cada visitante e a entrada só podia ser feita com a companhia de um guia. O nosso grupo de 15 reuniu-se no fundo das escadas. Aí fomos recebidos por um jovem guia que nos informou ser descendente de Fídias, o escultor ateniense que criara a famosa estátua de Zeus. Como talvez saibam, disse o guia, a estátua é de um tipo inventado por Fídias, designado Criselefantino. O corpo do deus é feito de marfim, ao passo que o cabelo, as sandálias e as vestes foram cobertas de ouro. A estátua de Atena, também de Fídias, que se encontra no Partenon de Atenas, é do mesmo tipo. O ouro é incorruptível, mas o marfim tem de ser oleado e polido com regularidade para impedir que rache. Aqui em Olímpia, esse dever sagrado foi legado aos descendentes de Fídias. É uma honra hereditária ungir a estátua de Zeus. Assim servimos o deus e também a memória do nosso antepassado, que foi o maior de todos os escultores que alguma vez viveram. Parecia uma alegação algo extravagante e um pouco suspeita, vinda de um descendente. No entanto, optei por reservar o meu julgamento para quando visse a estátua. Antes de entrarmos no templo, deixem-me apresentar-vos alguns factos históricos e realçar vários detalhes da arquitetura do templo, continuou o guia. O templo de Zeus encontrava-se terminado por alturas da 81ª Olimpíada, há 364 anos. A estátua de Zeus foi lá colocada 24 anos depois, na altura da 87ª Olimpíada. Assim, a estátua que estão prestes a ver tem 340 anos. Quando a contemplarem, perceberão porque é costume dizer-se que a natureza criou o elefante para que Fídias pudesse usar as suas presas na construção da estátua. Revirei os olhos. Não há dúvida de que ele adula o seu antepassado, sussurrei a Antípatro, que me mandou calar. O templo em si é impressionante. Tem 70 metros de comprimento, 30 de largura e 20 de altura. O cimo do frontão triangular é encimado por uma estátua de Nice, a deusa da vitória, com 9 metros. Como convém, fita o antigo estádio a leste, e quando nele se encontram os corredores, estes podem erguer para ela os olhos, em busca de inspiração. Alguma pergunta? Não? Então, dentro de momentos, entraremos na antecâmara do templo. Aí encontrarão uma estátua do rei Ífito de Élida, que estabeleceu os jogos aqui em Olímpia. Fê-lo por ordem do oráculo de Delfos, que declarou que todos os gregos deviam parar de combater e de pôr as armas nos meses que antecedem os jogos. Assim, as Olimpíadas trouxeram aos gregos a dádiva da paz e puseram um fim à guerra constante. Agora são os romanos que nos obrigam à paz, murmurou um homem atrás de mim. Outros elementos do grupo resmungaram a sua concordância. Ainda que não tivessem como saber que eu era romano, senti-me deveras constrangido. Na antecâmara, continuou o guia, também verão os pesados escudos de bronze que são transportados na corrida dos hoplitas armados no último dia dos jogos. Em redor do cimo das paredes da câmara, verão um friso que representa os trabalhos de Hércules, uma inspiração para os atletas que aqui vêm e uma recordação de que, como Hércules, devem provar constantemente o seu valor. Agora, se me dão licença, ergui a mão. Na verdade, tenho uma pergunta. O homem atrás de mim, que murmurara o comentário anti-romano, produziu um ruído desagradável. Senti-me dolorosamente consciente do meu sotaque romano, mas prossegui. Referiu os escudos transportados pelos hoplitas na sua corrida, mas tenho estado a perguntar-me sobre os escudos dourados que decoram o friso que rodeia o templo. O que significam? Uma excelente pergunta. Existem, ao todo, 21 escudos dourados. Foram doados há cerca de 54 anos pelo general romano Lúcio Múmio, quando este visitou Olímpia, depois de ter posto um fim à revolta da Liga Aqueia, depois de ter esmagado a última centelha de resistência grega, silvou o homem atrás de mim. Antípatro olhou para o homem e mandou calar. O guia prosseguiu. Temia-se que Múmio fizesse a Olímpia o mesmo que a Corinto, que pilhasse os templos e altares, quiçá arrasasse toda a cidade. Mas em vez disso, Múmio decidiu honrar o Altis com novas estátuas de Zeus e doar os escudos dourados que podemos ver adornar o friso do templo, pagos pelo saque dos gregos derrotados, rosnou o homem atrás de mim. Como sinal da sua gratidão, prosseguiu o guia, a cidade de Élida, que administra o santuário de Olímpia, erigiu uma estátua equestre a Múmio, que se encontra num lugar de honra entre as estátuas dos deuses e atletas aqui no Altis, e deviam ser retirados, declarou o homem atrás de mim, não se dando ao trabalho de baixar a voz. Tu aí, disse o guia, lembro-te que estás prestes a entrar na casa de Zeus. Não voltarás a erguer a voz. Na verdade, não voltarás a falar de todo quando entrarmos no templo. O far-te-ia expulsar. Compreendes? Virei-me para poder ver bem o resmungão. Tratava-se de um homem musculoso, de cabelo louro e barba bem aparada, talvez um antigo atleta. O homem fitou-me por um instante. Depois olhou para Antípatro, que também fitava. Em seguida afastou o olhar e dirigiu ao guia um resmungo mal-humorado de assentimento. Seguimos o guia até aos degraus da entrada, onde se encontravam as enormes portas de bronze abertas. Parei por um instante, a fim de erguer o olhar para as gigantescas colunas de mármore do pórtico. Depois segui o grupo até ao interior do templo. Talvez a estátua de Ífito e os escudos dos hoplitas fossem impressionantes, mas não o poderia dizer, pois ao entrar na antecâmara tive o meu primeiro vislumbre da estátua que ocupava os recessos mais afastados do templo. E a partir desse momento, os meus sentidos nada mais conseguiram registar.